história foi melhor pra mim. Nem sempre o que a vida me pede é aquilo que a vida me dá. Se eu corro atrás do que é melhor pra mim, deve ser porque o meu tempo é de volta, o seu dinheiro não traz. Com o coração na mão, minha mente voa livre, leve, louco, bicho solto, bem melhor, faça da sua vida algo melhor do que já viu e ouviu, sim ou não. Busco a perfeição, ninguém, não quero que busque isso em mim. Eles querem que você se sinta mal, pois assim eles se sentem bem. Mas tudo que é bom me lembra você, vem comigo até o fim. Mudei minha história e foi melhor pra mim. Nem sempre que a vida me pede é aquilo que a vida me dá. Traz um sorriso.